Ficheiro 3, página 25. A recordação de Gaylis Duncan deixava-me nervosa mesmo agora. Não sei, respondi, afastando as madeixas do meu rosto afogueado. Quer dizer, faz tanto tempo. Tenho a certeza de que deve ter um nome diferente agora. Ela era viúva. Talvez se tenha casado outra vez. Ou deve usar o nome de solteira. Ah! Brianna perdeu o interesse no assunto e continuou a caminhar em silêncio por algum tempo. De repente disse: O que achou de Roger Wakefield, mamã? Lancei-lhe o olhar. As suas faces estavam rosadas, mas podia ser por causa do vento da primavera. Parece um bom rapaz, respondi com cautela. Sem dúvida, é inteligente. É um dos mais jovens professores de Oxford. A inteligência pude verificar. Perguntava-me se ele teria alguma imaginação. Geralmente os tipos cultos e estudiosos não tinham. Mas um pouco de imaginação seria útil. Os olhos dele são incríveis, comentou Brianna, ignorando sonhadoramente a questão da inteligência. Não concorda que são os mais verdes que já viu? Sim, são impressionantes, concordei. Sempre foram assim. Lembro-me de que me chamaram a atenção quando o conheci em criança. Brianna olhou para mim franzindo o semblante. Francamente, mamã, tinha mesmo de dizer: Meu Deus, como você cresceu! Quando nos atendeu à porta. Que vergonha! Eu ri. Bem, a última vez em que o vi, ele dava-me pelo umbigo. E de repente dou por mim a ter de levantar a cabeça para ver o seu nariz, disse eu, defendendo-me. Não pude deixar de observar a diferença. Mamã, protestou. Mas ri alegremente. Ele também tem um rabiosco muito jeitoso, acrescentei, só para que ela continuasse a rir. Notei quando ele se inclinou para pegar no copo de uísque. Mãe, as pessoas vão ouvi-la. Tínhamos chegado à paragem da caminhonete. Havia duas ou três mulheres e um senhor idoso, de fato de tweed, de pé junto à placa. Viraram-se para olhar para nós quando nos aproximamos. É aqui a paragem de caminhonete de turismo, para o Lago Ness? Perguntei, passando os olhos pela confusa profusão de anúncios e avisos pregados na tableta. É sim, respondeu uma das senhoras, amavelmente. Deve chegar mais ou menos dentro de 10 minutos. Ela olhou Brianna, de cima a baixo, tão obviamente americana, vestida nos seus jeans e jaqueta branca. O detalhe patriótico final era acrescentado pelo rosto afogueado, vermelho, por causa do riso contido. Vão visitar o Lago Ness? É a primeira vez? Sorri para ela. Desci o lago de barco com o meu marido há 20 e poucos anos, mas esta é a primeira viagem da minha filha à Escócia. De verdade? Isso atraiu a atenção das outras senhoras que se amontoaram à nossa volta, repentinamente acolhedoras, sugerindo e fazendo perguntas, até que a enorme caminhonete amarela dobrou a esquina, soltando descargas do motor. Brianna parou antes de subir os degraus, admirando o pitoresco desenho das curvas verdes em forma de serpentina ondulando por um lago de tinta azul, cercado de pinheiros negros. Isto vai ser divertido, disse rindo. Achas que veremos o monstro? Nunca se sabe, respondi. Roger passou o resto do dia em estado de abstração, vagueando distraidamente de uma tarefa para outra. Os livros a serem empacotados para doação à Sociedade de Preservação de Antiguidades escorregavam da sua caixa demasiado cheia. A velha carrinha do reverendo estava parada na entrada da casa com o capô aberto, a meio de uma inspeção do motor. E uma chávena de chá com leite parcialmente consumido e de onde a nata fora retirada, jazia junto ao seu cotovelo, enquanto ele fitava, com os olhos vidrados e inexpressivos, a chuva que caía no início da noite. O que deveria fazer, sabia-o, era dar cabo da tarefa de desmantelar o âmago do gabinete do reverendo. Não os livros. Por mais penosa que fosse a empreitada, era apenas uma questão de decidir quais guardar para si mesmo e quais despachar para a SPA. Ou para a velha biblioteca da Universidade do Reverendo. Não, Mais cedo ou mais tarde ele teria de enfrentar a enorme secretária, com papéis que saíam de cada uma das imensas gavetas e se projetavam de suas dezenas de escaninhos. Teria de retirar, organizar e desfazer-se de toda a quinquilharia que decorava a parede de cortiça de um dos lados do aposento. Uma missão capaz de assombrar o mais destemido espírito. Além da total falta de vontade para iniciar a tediosa tarefa, Roger continha-se ainda por outro motivo. Ele não queria fazer tudo aquilo, por mais necessário que fosse. Queria antes trabalhar no projeto de Claire Randall, seguindo o rastro dos homens dos clãs que lutaram em Culloden. Era, em si próprio, um projeto interessante. Embora provavelmente um trabalho de pesquisa sem grande valor. Mas não era esse o motivo, não, pensou. Se quisesse ser sincero consigo mesmo, ele queria era dedicar-se ao projeto de Claire Randall para poder ir à pousada da senhora Thomas e dispor os seus resultados aos pés de Brianna Randall, como os cavaleiros faziam com as cabeças dos dragões. Ainda que não obtivesse resultados de tão grande monta, ansiava ardentemente por alguma desculpa para poder vê-la e conversar com ela outra vez. Ela fazia-o lembrar-se de uma pintura de Bronzino, concluiu. Tanto ela quanto a mãe davam uma estranha impressão de terem sido de algum modo delineadas, desenhadas, com pinceladas tão vigorosas e com pormenores tão delicados que se destacavam do fundo, como se tivessem sido esculpidas na paisagem. Mas Brianna possuía aquelas cores vivas e aquele ar de absoluta presença física que fazia os modelos de Bronzino parecerem segui-lo com os olhos, prestes a falar desde as suas molduras. Nunca vira uma pintura de Bronzino a fazer caretas diante de um copo de uísque, mas se houvesse uma, tinha a certeza de que seria exatamente como Brianna Randall. Bem, para o inferno, disse em voz alta. Não vai levar tanto tempo assim para dar uma olhadela aos registros da casa Culloden amanhã, não é verdade? Quanto a ti, disse, dirigindo-se à secretária e à profusão do seu conteúdo, podes esperar mais um dia. E tu também, disse para a parede, retirando com ar de desafio um romance policial da estante. Olhou à sua volta, de forma beligerante, como se desafiasse qualquer peça do mobiliário que tivesse alguma coisa a objetar. Mas não se ouviu nenhum som, além do zumbido do aquecedor elétrico. Desligou e, com o livro debaixo do braço, deixou o gabinete apagando a luz. Um minuto depois, retornou, atravessando o aposento no escuro, e resgatou a lista de nomes de cima da mesa. Bem, para o inferno! Exclamou outra vez, enfiando o papel no bolso da camisa. Não vou querer esquecer a maldita lista pela manhã. Deu uma palmadinha no bolso, sentindo o papel estalar bem em cima do seu coração, e subiu para a cama. Voltámos do lago Ness, ofegantes, por causa do vento, e enregeladas pela chuva, para o reconfortante aconchego de uma comida quente e uma lareira acesa na sala de estar. Brianna começara a bocejar em cima dos ovos mexidos e logo se desculpou e subiu para tomar um banho quente. Permaneci na sala por mais alguns instantes, conversando com a senhora Thomas, a dona da pousada, e já eram quase 10 horas quando subi para o meu próprio banho e vesti a minha camisola. Brianna costumava dormir cedo e acordar cedo. A sua respiração suave saudou-me quando abri a porta do quarto. Ela dormia cedo e também dormia profundamente. Movimentei-me com todo o cuidado pelo quarto, pendurando a minha roupa e arrumando os nossos pertences, mas não havia risco de acordá-la. A casa foi ficando silenciosa, conforme eu fazia as minhas arrumações, de modo que o murmúrio dos meus próprios movimentos parecia demasiado alto aos meus ouvidos. Trouxera comigo vários livros de Frank, pretendendo doá-los à biblioteca de Inverness. Estavam habilmente arrumados no fundo da minha mala, formando uma base para os itens mais passíveis de serem amassados, que estavam em cima. Retirei-os um a um, colocando-os sobre a cama. 5 volumes encadernados, brilhantes com as suas capas protetoras de plástico transparente. Objetos pesados, sólidos, 500 ou 600 páginas cada um, fora índices e ilustrações. Eram as obras completas do meu falecido marido, nas edições comentadas. Os elogios da crítica cobriam a badana da sobrecapa, com os comentários de cada reputado especialista na área de história. Nada mau para a obra de toda uma vida, pensei. Um feito do qual se orgulhar. Compacto, sólido, autorizado. Empilhei os livros cuidadosamente sobre a mesa, ao lado da minha mala, para não me esquecer deles de manhã. Os títulos nas lombadas eram diferentes, é claro, mas empilhei-os de modo que os nomes Frank W. Randall, nas pontas, ficassem alinhados de modo uniforme, um acima do outro. Reluziam como uma joia na pequena poça de luz formada pelo abajur da mesinha de cabeceira. A pousada estava em silêncio. Ainda não era a época alta e os poucos hóspedes existentes tinham-se já recolhido há muito tempo. Na outra cama de solteiro, a respiração de Briana produziu um leve ruído e ela virou-se, deixando longas mechas de cabelos ruivos cobrirem o seu rosto adormecido. Um pé longo e nu projetava-se debaixo dos cobertores e eu cobri-o delicadamente com o cobertor. O impulso de tocar uma criança adormecida nunca desaparece, ainda que a criança seja muito maior do que a mãe, e ela mesma uma mulher, ainda que jovem. Alisei os seus cabelos para trás, afastando-os do rosto, e acariciei a sua cabeça. Ela sorriu a meio do seu sono, um breve reflexo de satisfação, desfeito quase no mesmo instante em que surgiu. O meu próprio sorriso demorou-se, enquanto eu observava. Sussurrei no seu ouvido surdo de sono, como já fizera tantas outras vezes. Meu Deus, és tão parecida com ele. Engoli em seco para me livrar do nó que se formava na minha garganta. Já se tornara quase um hábito por esta altura e peguei no meu robe pousado nas costas da cadeira. Fazia um frio glacial nas terras altas escocesas em abril. Mas eu não estava pronta ainda para procurar o santuário acolhedor da minha própria cama de solteira. Tinha pedido à proprietária para deixar a lareira acesa na sala de estar, assegurando-lhe que apagaria o fogo antes de me recolher. Fechei a porta devagar, observando ainda os longos membros esparramados na cama, as cascatas de sedosos cabelos ruivos derramadas na colcha azul. Também não é nada mau para a obra de uma vida inteira, sussurrei para o corredor escuro. Talvez não tão compacta, mas absolutamente autorizada. A pequena sala de estar estava às escuras e acolhedoramente aquecida, o fogo reduzido ao clarão estável de uma chama ao longo da espinha dorsal da tora principal. Puxei uma pequena poltrona para a frente da lareira e apoiei os pés na grade de proteção. Eu podia ouvir todos os pequenos e costumeiros sons da vida moderna à minha volta: o zumbido surdo da arca frigorífica no subsolo, o chiado e o murmúrio do aquecimento central, que fazia da lareira um conforto, não uma necessidade, o rangido rápido e abafado de um ou outro carro na rua. Entretanto, por trás de tudo isto, havia o profundo silêncio de uma noite das terras altas. Fiquei sentada, absolutamente imóvel, tentando senti-lo. Fazia 20 anos que o sentira pela última vez, mas o poder calmante da escuridão ainda estava lá, protegido entre as montanhas. Enfiei a mão no bolso do meu robe e retirei a folha de papel dobrada, uma cópia da lista que eu dera a Roger Wakefield. Estava demasiado escuro para ler na fraca claridade do fogo da lareira, mas eu não precisava de ver os nomes. Desdobrei o papel sobre o meu joelho recoberto de seda e permaneci ali, sentada, olhando cegamente para as linhas de caligrafia ilegível. Corri os dedos devagar sobre o papel, murmurando o nome de cada um dos homens para mim mesma, como uma prece. Eles faziam parte da fria noite de primavera, mais do que eu, mas continuei a fitar as chamas, deixando a escuridão lá de fora vir preencher os espaços vazios dentro de mim. E pronunciando os seus nomes como se os invocasse, comecei a dar os primeiros passos para trás, atravessando o vazio da escuridão, em direção ao lugar onde me aguardavam.